Em meio aos escombros da guerra, em meio às dores, em meio às aflições, às angústias da alma, sempre há esperança, a resistência ainda vive. Tenha fé, guerreiro. Ainda recordo o tempo em que eu era pivete, olho coberto por lágrimas, sonho era mobilete. Os carrinhos de fricção, as bikes da Calói, os comandos em ação, gritando G.I. Joe. As guerras de mamonas, eu, Anderson e Lan, Mariel, Daniel, Zinclayzinho, parceiro Ivan. No campão do talismã, futebol no barro, camisa 7. Ali fui consagrado, o céu era o limite. Mas eu era limitado, sofredor do barraco. E as ruas sem asfalto, as roupas de doação, o quichute furado. Sempre quis uma lancheira pra hora do intervalo. Vi escorrendo pelo ralo no banho gelado, junto com o meu choro, tudo que eu havia sonhado. E a vida me trouxe de balo pra dentro da guerra, mostrando que é mais difícil pra morador de favela. Juntei o que eu tinha de raiva e ódio do mundo, comprei as armas que eu precisava pra não morrer como um mendigo. Às 4 em ponto, eu estava no ponto. Pras 4h20 está adentrando o ônibus. Aparentemente eu causava espanto, a barreta, calça frouxa, bem ao estilo dos mano. Ouvi a senhora perguntando pra que tanto livro, filho. Respondi que era a arma que tinha contra o inimigo. Recusei a ilusão tentadora da maldade, fiz minha mãe chorar, mas foi de felicidade. Ela viu minha formatura, o chapéu pro alto, o canudo na mão, vence o sistema e os obstáculos. Entre os obstáculos que a vida nos impõe, entre a opressão que o sistema nos sujeita a aceitar, a sua ditadura ideológica, preferimos crer em nossas próprias convicções. Levante a cabeça e rumo à vitória. Obrigado, Pai, pelo seu amor e a sua misericórdia. Kaej, a sua voz, a voz de quem não tem a voz. A vida te ensina a ser frio, calculista. A rua mostra quem é de verdade ou de mentira. Quantas vezes eu olhei no fim do horizonte, perguntando a mim mesmo, eu sou um verme ou um homem? Vou vencer nessa vida, mostrar que sou alguém, passar por cima de tudo que já não me convém, correr atrás dos meus sonhos se ainda há esperança, acreditar no ditado, quem busca sempre alcança. Uma longa jornada começa com um único passo. Não se pode planejar um futuro pelo passado. Várias vezes discriminado pelas vertes, pelo rap, por ser de periferia e andar junto com os moleque. Me desviei dos clack-clack, das tocaias da quebrada, das arapuca armada por esse sistema canalha. Fecharam as portas, dificultaram, mas meti as caras e entrei. Sei muito bem de onde eu vim, também aonde eu cheguei. Quantos desacreditaram, julgaram, falaram, esse aí é bandido. Ao contrário do que vocês pensaram, o pivete cresceu, tomou outro caminho. O passado ficou nas lembranças, marcado na infância, viraram memória. A felicidade é combinação de sortes, escolha, a vitória vem pra aqueles que se dedicam a ela. Humildade é a chave, família, base, favela. Pode acreditar que sempre há uma luz do recomeço. A força vem da fraqueza, a fé renova o roteiro. Uma nova história, uma nova caminhada, novos tempos. É tempo de esperança, o guerreiro tá vivo por dentro. Pra quem pensou que era o fim, lamento, não foi dessa vez. O Kaej tá firme, ó nós nascendo outra vez. Aí, pra quem acredita, ainda há esperança, tá ligado, irmão? É hora de superar desafios, quebrar barreiras, ultrapassar limites, se reinventar. Que o ano que se inicie seja de conquistas e sonhos realizados. Nessa guerra, eu sou mais você, irmão.